Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Não deixe o dia a dia te afogar, pois sempre existirá o lado de lá. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Não deixe o dia a dia te afogar, pois sempre existirá o lado de lá. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, que o tempo é seu amigo. Pense positivo, seu amigo. Pense positivo.